Leio os autos, leio os autos. Entre todos, a decisão fiquei com dom desastroso. As masters, as monsters, a consequência é macho. Tamo aqui, vamos então nesse mundo, Joe. Cito rap, cito flow na compensação. Pois este style, primo, eles competem bem. Quem não compila, sabatina, perde teu sossego. Um agradável tom, disse entendo bem. Tem visto muita existência, a paixão que tem. Dá-me abrigo, refúgio, uma casa. Se partir ou tropeçar, agora é um abraço. Em momentos, sentidos perdem ao vento. Notório, com o tempo passa fome, sente o furor do momento. Não é mais, mais fato, me rido incomum. Procurado, tortuado, ilha no fim do mundo. Lutamos tanto dar as cartas no jogo. És um pitbull que sente o faro, nunca larga do osso. Consequência é má, sentimento danoso. És trouxo do de longe, absurdo. Estrago o sonho, tolo e perverso, Joe. E numa raiva indescritível, nos prova é tão evil. Triste destino, traumatiza Maquiavel. Não importa o que faça, é vindo seu fim, todos a favor. Ele só sweet, e por nada perco o alvo via externa. Nunca esqueça do açoite, foi pelo seu bem. Great na beat, sim, já ressoa longe. Estala norte, side, bora. Essa ponte, eu vejo você lutando neste efeito estufa. Servo na escuta, caminha, dá-se teu jeito. Mantiveram as cartas sobre a mesa no estante. Sinto grave sangue bom, este é o melhor tempo. Nosso hino sempre trilha em favor da lenda. Os primos minas do rap é quem tem a senha. Leio os altos.